infected the world. But it flew away from her reach, so she ran away in her sleep. Dancing in the dark.

Acesse targetw.com. Referência para o mundo. As 5 melhores pop hits. Summer after high school, when we first met, we make out in your Mustang to Radiohead. And on my 18th birthday, we got matching tattoos. Used to steal your parents' liquor and climb to the roof. Talk about a future like we had a clue. Never planned that one day I'd be losing you. Simplesmente a maior rede internacional de rádios. Excelente início de final de semana, baby. Por aqui, Ricardo Borges. And you got Richard on the best stations. Rolou aí mais uma edição do Pop Hits. Agora com os 5 sons mais votados na tarde. No portal targetw.com. A referência para o mundo. E na tarde de sexta, número 1 no Pop Hits, Katy Perry, The One That Got Away. Na segunda colocação, Bruno Mars, It Will Rain. O posto de número 3 fica com Death in the Dark. O quarto lugar é de Coldplay, Paradise. E o quinto som mais votado na tarde foi Talk That Talk, com Rihanna and Jay-Z. E aí, baby, vamos mudar tudo pra noite? Você que manda por aqui, participe no portal portal targetw.com e aproveite para se viciar em absolutamente tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Não é à toa que é referência para o planeta. targetw.com. Participe também do Peça o Seu Som. Pop Hits do ouvinte. Pra pôr ponto final no Pop Hits da tarde, o pedido do ouvinte Target através do Peça o Seu Som. E vai um grande beijo pra Marina Aparecida Dutra. Ela que é de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Marina que tá a fim de ouvir Enrique Iglesias and Pitbull. I like how it feels. E logo mais à noite, o Pop Hits volta, baby. Fiquem todos com Deus. Até já. Bye, bye. It's my time. It's my life. I can do what I like. For the price of a smile, I gotta take it to ride. So I keep living, 'cause it feels right. And it's so nice. And I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. Make us one. Let's make a beautiful world. Take my hand. It's alright. 'Cause tonight we can fly. So we keep living. 'Cause it feels right. And it's so nice. And I'll do it all again. This time it's forever. It gets better. And I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. Y'all consider the best. I consider mediocre. I want my bank accounts like Carter Slims or at least the Mini Oprah. Baby, just close your eyes and imagine any part in the world. I've been there. I'm like global warming. They think I just started heating things up, but I've been here. I fast travel through time zones. Give me some of my vodka and it's on. Enrique Iglesias in translation. Enrique Church's confession on. Dale mamita, dímelo todo. Adelante tu hombre, yo me hago el bobo. So no te preocupes, baby, for real. Because she gon' like how it feels. 'Cause I like how it feels. Olá, aqui é o Daniel. Imagine eu e você numa ilha paradisíaca. Imaginou? Então venha passar 3 dias comigo em Florianópolis, a Ilha da Magia. Serão momentos inesquecíveis. De 15 a 18 de dezembro, Daniel estará no Costão do Santinho, em Florianópolis, com um grande show, gincanas e muito mais. Acesse www.costão.com.br ou consulte seu agente de viagens e passe momentos inesquecíveis com Daniel no Costão do Santinho. Rede Internacional Target Radios. referência para o mundo.